Olá, você que está nos ouvindo. Aqui é Gustavo Abadi, iniciando mais um podcast, O Homem Segundo o Plano de Deus. Eu tenho falado durante os últimos podcasts sobre as doenças que afetam a alma do homem: a omissão, a desvirilização, um tempo nefasto aonde as características masculinas são tornadas abjetas, são demolidas pela secularização, pela mundanização. Homens que fogem da sua missão, homens que se recusam a serem homens de Deus. Mas como diz o título de nossos podcasts, Deus tem um plano para os homens. Deus tem um desejo para os homens. A partir de agora, eu vou começar a listar, durante os próximos podcasts, aquilo que demonstra efetivamente as características de um homem segundo o plano de Deus. A primeira dessas características é que um homem segundo o coração de Deus, um homem segundo o plano de Deus, é um homem que vive com o seu fim em mente. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que este homem que se dedica a Deus, que realmente ama a Deus, que busca viver na vontade de Deus, é o tipo da pessoa que, ao viver a sua vida, sempre tem em mente que essa vida terá um fim, que a sua vida irá acabar em algum dia, que a sua vida irá se findar, que a sua vida não é para sempre nesta terra e que a eternidade, numa questão de minutos, pode começar assim que se cruza a última fronteira, a última barreira da vida. O homem segundo o plano de Deus não é um homem que acha que viverá para sempre e tampouco se apega nas coisas deste mundo, porque ele sabe que não conseguirá levá-las para a eternidade. A única coisa que ele consegue levar para a eternidade foi aquilo que ele formou dentro da sua alma, dentro de seu espírito. Então o homem, segundo o plano de Deus, é um homem que vive enxergando a eternidade. Que espécie de vida eu tenho levado? E se esta vida vai me encaminhar para a eternidade junto a Deus? É um homem que reflete profundamente os questionamentos de um homem que vive para a eternidade. O homem segundo o plano de Deus, que vive com o seu fim na mente, é um homem que é capaz de fazer algumas perguntas. O que será que Deus e os outros dirão de mim quando eu morrer? Que espécie de legado eu deixarei para as pessoas que estão ao meu redor, para os filhos que eu tenho, para a esposa que tanto amei? Que tipo de homem efetivamente é aquele que ficou e que entrou para a eternidade? Será que este é um homem que deixou um exemplo de virtude, de graça, de misericórdia? Ou é uma pessoa que deixou um rastro de destruição, de pecados, de discórdia? Um homem segundo o plano de Deus, um homem que tem o seu fim na mente, ou seja, que enxerga a morte não com medo, mas como a última fronteira, o último muro a ser derrubado para efetivamente ingressar na eternidade, é um homem que está consciente de sua missão nesta terra. Terminei a carreira, combati o bom combate, guardei a carreira, guardei a fé. Esse é o homem segundo o plano de Deus, que vive pensando frequentemente que num piscar de olhos o Senhor Deus pode vir querer buscá-lo. E nas orações com São José ele diz: dá-me uma boa morte. É aquele homem que noturnamente faz um exame de consciência para ver se não ofendeu a Deus. É um homem que faz um exame de consciência para ver se realmente foi um bom marido, se tratou bem sua esposa, se amou-a, se em pensamentos não traiu ela. É um homem que questiona se foi de fato um bom pai, se deu um bom testemunho à sua família. É um homem que pergunta se realmente lá no seu trabalho ele tem sido uma testemunha do Evangelho, se ele de fato tem sido comprometido com a sua missão. Este homem sabe que a sua vida não é eterna, que esta vida terrena tem um começo, meio e fim. E é o que é mais importante, este homem sabe que ele não é o protagonista dessa história. O protagonista desta história é o Senhor Deus, Rei do Universo, e este homem é só um servo. Um servo que sabe que um dia seu Senhor irá chamá-lo. A minha pergunta para você é esta: será que os seus objetivos de vida estão de acordo com este homem que enxerga que lá na frente terá um fim? Será que sua vida está sendo construída com base nos alicerces de Cristo, na compreensão da esperança da ressurreição, ou seja, que você tem um testemunho a dar à sua família, à sociedade, à sua igreja? Será que você realmente entende isso? Desejo que você compreenda que Deus quer que você viva segundo a vontade dele, segundo o plano dele. Até o próximo podcast. Fica o meu abraço para vocês. Até!